sobre, fala sobre. mesmo se todo branco feitor, sangue no seu olho. Isso fica, não vai dos mãos. Isso fica, não tem o Descobre no mar. por passar o tempo até morrer. A luz só de minuto é capaz de ser a candeia que à frente duas vezes alumia e descobre numa noite um caminho até onde ia. Assassinos do Poder, é dedicado ao Governo de Portugal. Yeah.

casa com alguns amigos, ou experimentar prazer. Tudo foi muito bem pensado, até tomarmos uma decisão e tentar a casa da Rosette. Eu tirei método, boa diversão. É o melhor para quebrar a tensão. É o melhor para quebrar a tensão. Eu vou experimentar, eu vou experimentar. Eu vou à Rosette. Eu vou à Rosette. Eu vou à Rosette. Uma tentação, mas que tentação. O transporte era o mais difícil, mas com sorte consegui resolver. O Manel aqui e eu à frente, e os outros foram lá ter. Preparámos com uma casa antiga, mas ninguém queria ir bater. Ao todo éramos um sete, foi a Rosette que veio receber. A malta toda estava a tremer. A malta toda estava a tremer. Mas eu vou entrar, mas eu vou entrar. Eu vou à Rosette. Mas que tentação. Depois disso já por muito passei. O que lembro não me interessa contar. Só sei que foi tudo tão bom que eu hei de lá voltar. Essa noite não me esqueço mais. Só que disso não podemos falar. Foi na casa da dona Rosette. O tirei meta é de chorar por mais. Uma meta inteira e outras coisas que tais. Uma meta inteira e outras coisas que tais. Eu hei de lá voltar. Eu hei de lá voltar. Eu fui à Rosette. Eu fui à Rosette. Eu fui à Rosette. Eu hei de lá voltar. Hei de lá voltar. Eu fui à Rosette. Eu fui à Rosette. Eu fui à Rosette. Eu hei de lá voltar. Eu vou experimentar. Eu fui à Rosette. Mas que curtição. Eu fui à Rosette. Eu fui à Rosette. Eu fui à Rosette. Vou lá voltar. Eu fui à Rosette. Eu fui à Rosette. Eu fui à Rosette. Vou indo lá voltar. Canal 2 da Antena Web. Brasil. Sujam cadelas da raça, fugidas no cio, cão foda do cão vazio. Nordes de tela, sangue, peregrino e até cães da raça. E todo lado e rosto eles gritam de terror. E errou que delas no cio. Sou o cão vazio. E morro quem me pisa na cauda. Baltos vacios surjam cadelas da caça, fugidas no cio, com fome de cão vadio. Sou um cão vadio e roubo cadelas no cio. Sou um cão vadio e morro quem me pisa na cauda. Este é o canal 2 da Rádio Antena Web. Uma exceção só para Vitor. Quando ia Coimbra, essa remete em três. Retropopo, Jacobo. Não falei dos buracos. aceita. Vamos.